E ele é o que já está estabilizado. Atenção, Golf, Alta Golf, acione identificação. Foi na Praia de Amor, para interceptar a chegada da mão, repassa unidade descida. 090 graus, 12 baixo. Livre aliás decolar, pista 10, azul 5076. Unidade descida 2263. Passarei 2263, desce para o nível 100. Uma centena, 2263. Vamos ver se eu vou ficar rotando. Desce a desce para 3010, o ajuste no 014. Então, faça o reportar o seu pensamento, curva à esquerda para o 020, limite ao localizador. 020. O número é o que está em estado de algum campo? Negativo, de algum campo, na verdade sim. Emitindo agora a torre em 1895. 1895, na verdade sim, obrigado. Bom dia, Xenéia 3-6. Xenéia 3-6, ali mantém, pistão 1-0. Ali mantém, 1-0. Xenéia 3-6. Estou em Salvador, Papa Romeu, November Oscar, que está na proa da rodatória visual com campo. A gente consegue final 17, vento 080 graus, 0 mais para cheque, que legal no 0 no quadro, reposta através da RMA. Segue final da 17, reportará através da RMA. Essas condições, não é? Zero, Passarinho 2230, chama o centro Recife, tem 128, décima 8. 288, bom, tem que tomar. Comente. Sucesso 076, decolou 246, 1208, controle, bom voo. 1-2-0-8, azul 5076, boa tarde. Controle Salvador, azul 5076, livra 900 PES, sai do coral. Azul 5076, contato radar, secretário nível 180, após 2000, vou direto coral. Sabe, Matheus, de boa noite, 0, após 10 mil pés, direto coral, azul 5076. 336, autorizado decolagem no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2 mais. Decolagem da 1-0, Xenéia 3-3. Passarei 2263, é autorizado no 090, informo o tráfego do 202 milhas, rumo ao Nordeste, cruzando 080 no Sul, da Antialho 310. Gente, autorizando descer para o 090, gente do tráfego, 2263. Falando agora, nós temos a quarta informação, mais. Rumo 0964, boa tarde, aceno identificação, autorizada a chegada na área, desça para o nível 100, velocidade 250 mais. 100, chegada à área, reduzindo para 250, boa, 94. Batalha de Atlanta, salve o tráfego 9 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruza 120, descida para o 090, um Atlantão 72. Então, eu gosto que apagou, se você para o nível 050. Salvador, bom dia, Xanane 336, cruzando agora 2.400 pés, na Momo, transição frutí. Vento 100 graus, 3 nós. Autorizado, pouso, pista 27, November Street. 6336. Patrona, nome é boa tarde, aciona identificação, autorizada a chegada na área, desce para o nível 110. Passarinho 2263, reautorizado nível 080. 080, descendo, 2263. Transponder 0160, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Juliette, correto, transitário agora a torre, ajuste no 0, no 4, bom voo. Combate 9, estabilizou? Ah, acima que está estabilizado na sinal que tem baixado trabalho. Combate 9, chamou a torre em 1895. Chamada 2, 2895. O 2008, contato radar, 61 milhas sudeste de Salvador, peça 850 metros, curva à esquerda na proa 340, limite com 30 milhas nessa proa. Decoração radar, proa 340, limite com 30 milhas na proa, para a limite. 2008, desça para o nível de voo 120. Nível 120, 2008. Essa é 2063, desça para o nível de voo 070. 070, descendo. Controle, poderia confirmar o nível autorizado para o 964? 964, autorizado agora, nível de voo 080. 080, voo 964. Atacando de leste a Tango, curva à direita para 060, limite localizador. Atacando 2063, você para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado a final ILS, repasse estabilizado. Gente, 2014 vai reportar estabilizado na final, 2263. Pequenos desvios à direita da rota, pedindo informações do Xané 6336. É 336, está livre, desvio, reporte ao término. Reportaria ao término, desvio. Grato, Xané 6336. Só 256, copia? Copio, por favor. Autorizado para Sierra Bravo, Sierra Golf, via Pesolo 10, nível 370. Efeito de saída PUCA, transição ZIPAR, curva esquerda após decolagem, pistão 10. Transponder 5011, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado então, o nível 370. perfil da saída pouca transição que passa, ela anda pelo 1-0. Eu coloco a curva esquerda da posição 1-0, transponder 5-0-1-1 e o controle Salvador 1-2-0 decima 8. Gol 1-2-5-6. 1-2-5-6 correto, portão 4, estamos entrando, te dei câmera. Camarim. Aeronave, azul 9090. Eu não zero, não zero, você tá na área do centro, retorna a frequência do mês, 125, décima 1. O 2008, curva à direita para 040, limite magnetização de timbre. Eu aparento pro 2008. Azul 4196, desce para o nível 050. Como 964, reduza para 200 mais. Passa o motor, mantém presente pro limite ao localizador. Ok. 200 nós, mantenha presente pro limite ao localizador, rolo 964. Assinar 6336, chama o centro de si, saiu na 26685. 12685. Chamei a 6336, muito bom dia. Libere a esquerda na. Hotel, frequência de estacionar. Agora na esquerda é o hotel, vou tem a minha frequência até o corte, o 129. Parece que na frequência é o corte. Estabilizou na final, 2263. 3263 na torre, 1895. 1895, boa. Sabe dessa até 2000? Cruzar 2000, serve o retângulo, repasse estabilizado no localizador. A porta está estabilizada no lote. Torre Salvador, boa tarde, passarela 2263. Passarela 2263. Xenegal no 014, reporte visual com a pista. 614, já tá visual, 2263. Sente autorizado pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, 139. Livre pouso 10, 2263. Sente 1090, está autorizado o pistão no 20, até o espaço estéreo, mantém então a escuta do controle, é 1090. Azul 1964 para o localizador, direita para o 050, desce para 2000 e você passa estabilizado. Direita 050, descendo para 2000 com 1014, vou estar autorizado ali, boa lá, vem agora. Controle com aquele cordial, boa tarde, o Papatango, Victorinha, Júlia. Victorinha, Júlia, boa tarde, corredora de chama do Pérez, eu passo para a Barra. Passará para a Barra, ainda Júlia. Trafegou Salvador, um bom dia, boa tarde. Voo 1-3-9-7, informação 90, autorização São Paulo, comparação. Onde está seu vento para o seu congelamento? Curva à esquerda para o 085, limite 10 milhas na proa. 085, afirmo, voo 1-3-9-7. Sente, Bloma 397, autorizado para São Paulo Congonhas, via Pesolo 1-0, Cuidável, Pesolo 1-6, após conforme o plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão no 0. Transponder 5001, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 1-397, autorizado Sierra Bravo, Sierra Papá. E a fase, aterrizou voo no 6, via rota Foz-Luzia-360. Cola da pista 10, primeira curva direita, 7 de cima, Nael, Veda, ótima. Transponder 5001, controle 1208, voo no 347. Voo no 397, correto, portão 10, no campo, espectando. Amaral, no 347. Tango. Algum 5076 passa na posição coral, serviço radar terminado, chame Léo em 120, décima 1. Toma milha do externo. Informa, vai manter 150 nós até próximo para a possibilidade de posição no 7. Tinha trocos na aproximação no 0. Informa a nave da Gol aproximando a retaguarda, mais ou menos a 8 milhas de separação. Mantenha o 1-0 para evitar a perda de prioridade de fusão no 7. Sim, mas é, confirme, é, tem que posar não no 0, confirme? Relativo, posa no 0, direto de retorno. Ok. Estou com 160 de ground aqui, mantendo exatamente para não interferir aí. É, se autorizar, pode posar na 1-7. Mantenha a aproximação, é, ele precisa de fazer uma base curta, está 1-7? Juliette, já tá na escuta? Ah, pois sim, sem interferência, eu quero o aeronave falando aí. Gente, então, realiza uma base curta pela direita, em forte, sinal 1-7. Sim, mas senhor, eu estou agora com 1-62 de ground, vai manter pela velocidade. Oi, Salvador, boa tarde, Golo 964, estabilizou a DLS X-Ray da pista 1-0. 964, com a aproximação. Vento 090 graus 139, aguarde pista livre. Gente, guardando autorização, Golo 964. Direita chama o solo, 2-1 ou não? Catando, tráfego já avistado, autorizado com uso pistão no 7, vento 090 graus, 139. Tango. Posição prevista 4 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 4 Romeu. Controle 2008, controle. Controle 2008. Isso é para 4 mil ajuste no 014, informe tirar ultrapassar o localizador, novo limite magnético, câmbio 20 de Sindra. 090, desenvolver a série terminada 11602, deixa em condições de usar sem sequência livre presente. Então, o Alisson apagou e reage com uma navegação na trua de Duna, está autorizada para o procedimento e ele é o seu ataque estabilizado. O 008 nessa frente está autorizado para acessar o localizador, do TT 2006, o ajuste no 014. Nessa frente acessa o 2008. Já beleza, 0416. 0416-1985. O Turim de Agilés passando através do farol da barra e acessa livre. Eu vou levantar a mil, fotografo, até a próxima, vai para o canal do Tango Oscar Alfa Golf, autorizado até 2010. Ok, já estabilizado do ILS, slide de localidade. Tango Oscar Alfa Golf. Vai, Juliette, Tango. Até Tango, até Golfo, chamei a torre 1895. Torre 3295, voo. 7, siga as instruções da equipe de solo devido a obras no setor e reporte para o plano para o táxi. 7, 6, 4, no solo, 05, direita, 121 no solo. Direita, 211, voo no 964. Boa tarde, voo no 964. Voo 964, boa tarde, táxi de Alfa, mantendo a posição de ataque 3 de Juliette, aguardando para o ingresso. Sim, ingresso de Alfa, vai aguardar para a Juliette, voo no 964. Oficina, visual. E autorizar uma base pela direita no norte com cancelamento do plano. Agilizar a base curta pela direita. Positivo. Use base curta da presente, agilizando e reporte final no 7. O papacão gosta que pagou. Ok, agilizando. Vamos no plano ISR cancelado ao 06. Solo 07, direita, 1211, no solo. Solo 964, reposicionado, Juliette, portão 02. Juliette pro 02, voo no 964. Para o pushback acionamento na posição 04. Aeronave 2564 para início do push, aeronave da companhia Parque número 02, uma segunda aeronave no pushback no portão 10. Não me escuta aguardando. Positivo, não se escuta. Azul 4116, ataque de Alfa, Kilo 43, atento ao sinalizador, posição prevista 4 em Lima. Alfa, Kilo 43, 4 em Lima. Salvador, voo 2008. Voo 2008, continua a aproximação, aguarde eixo, pista livre. Aguardando, está livre. Salvador, boa tarde, voo 1164, informação mais. Voo 1164, boa tarde, essa é a minha identificação, autorizada a chegada a Mares, essa para o nível 050. E para o 050. Apesar de liberar a direita, frequência de nacional, boa tarde. 22, após o sistema da zona, 4 horas e 4. 1397, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão 0, via parte 1, táxi da Índia, ponto de espera, chame torre 1118-95, ajuste no 014, bom voo. 0014, autorizado táxi via parte 1, no sistema de espera. Chama torre 1895, 1397, uma boa tarde. Boa tarde. Com a equipe de Sala, pode passar a aeronave da companhia Calda, autorizado, chame o táxi. Cuidado com o pessoal de Sala, faz uma passagem do braço da nossa calda. Vamos Salvador, uma boa tarde, voo 1397, próximo à ponta de espera da 1-0, pronto para decolagem de um aeronave. 1397, autorizado a lei, mantém pistão 1-0. A linha, e mantém pistão 1-0, voo 1397. Pistão 6142, pronto, top. Autorizado para Recife, via Pêndulo 17, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pistão 90. Transponder 5031, frequência do controle Salvador, 120.8. 120, Puca, Jamo, Aurora, Salvador, 120.8. Chamar 1142, correto, repartição do equipamento. Boa tarde, voo 2008, livrou o transporte. Voo 2008, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, voo 2008. 347. Novamente? M1, 2-1-1 no solo novamente? Romeu, Mike e Abtani, prossiga. Decolou 1-3, 1-208, controle, bom voo. 1-08, mais voo, 397. Decolou 1-3, tarde, Rivola 397, você colocou 0100. 397, boa tarde, contato radar, só quero nível 360, via saída da Elf. Via da Elf, tem referências visuais, pode voar direto ao Fátima. Ponte da Torre 118-95, ajuste no 014, bom voo, dando 2 km. Os ajustes no 014 estão autorizados aqui na ILS e aperto estabilizado. Q2, meu pé. Samarino ILS, tá passando em boa, né, mano? É Caio Lourenço, seria esse quanto? Nota no 0. Tá, mas o tipo da aeronave seria o Sirius mesmo? Gente, só um instante, por gentileza. No PAD 4, 1 minuto, copo. Eu Eco, Mike Charlie, Proscopio. Autorizado para Caio Lourenço, número 10, decolagem pistão no 7, curva direita via corredor Axé. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, acione 0130 no transponder. 56, contato radar, soltar o nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, bom, 956. Chama 6326, está em contato radar, 72 mil, sudoeste de Salvador. É na Praia de Mário para a chegada Mário, desce para o nível 050. Mensagem, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo, Papa Romeu Eco, mais chá. Parte 4, chegou pro táxi. Cruzou no 40, voou no 397, pode chamar certo? Eu chamei 6326, o código transponder 5004. Voou no 397, chamei o 6125, décima 1. 251 Gol no 397, até mais. Meu nome é 4, autorizado no final do elétrico. Foi a resposta do curso do ali, do curso do localizador. Quem chama de Bom Ótimo, né, 4? Autorização de Guarulhos, informação no Nebra. Excelência, conheço no 5, boa tarde. November confere, Guarulhos autorizado, via bênção do Luno 0 até Taubaté, nível 360. Efeito de saída da EL, Leda Motiva, curva direita após decolagem pistão no 0. Transponder 5017, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. 5360 autorizado, com a rota autorizado 10 até Taubaté. Agora pistão 0 da EL Leda Motiva, controle 1208, transponder 5017, 63. Fiz 193, boa tarde, um minuto, compra, prepare a saída da El Lederumi. Da El Lederumi, não, não, não. Tango, Scott Redento, Sérgio Arinduna, N. Vicente, Sufato Levo, 050. Sente para Levo, 050. Serra, Tango, confirme o indicador de espírito. Mantém 250, nosso espírito, Serra, Tango, Sérgio Arinduna, intercepto. Salvador, muito boa tarde, T3154, com a informação na venda. T3154, você me identificação, deixa até nível de voo 060, reduza para 2509, informa que é o número 3 na aproximação e o número 2 está transportando enfermos. Naturalmente, compreendi, onde está o número 2? O número 2 está transportando enfermo, está dando agora mais uns 9 minutos, reduza sua velocidade para 2509. Aqui, traz na velocidade, estamos estimando Duna aos 37. Gente, o que Serra Tango mantém o speed anti-Duna? Houston, Houston, I'm speaking to Don, with Stefan. Eu chamei a 326, eu autorizado a descida 3 no pé, eu ajustado no 0 no 4. 3 no pé, já no 5 a 14, eu chamei a 326. Natal. É 4, boa tarde, autorizado pouso, 90, vento é 090 graus, 10 nós. Primeiro pouso, com 11-4. 7, nível 090, saída Conde, pistono 0, curva à esquerda, pós. Aciona o transponder 0260, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado, Salvador, Natal, 090, Globo, 129, protegimento correto, reporte pronto para o táxi. Tá, 3193, ligue acionar, reporte pronto para o táxi, entre coordenação com o pessoal de solo. Autorizado, vai chamar o táxi, tá, 3193. Chuva, eu também acho, Uva. Tá bom, obrigado. Aquário no solo 25, chame o solo 21 no décima 1. Décima 1, eu vou no meu quarto. Décima 1, aquário no solo 25, chame o solo 21 no décima 1. Agora confirma que não há chuva mesmo. A vertical nem na pista em nenhum lugar. Pulso 26, chame o controle 208. 208, grato, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romero, como é que Charlie? Papa Romero, como é que Charlie? Mantenha sobre a ordem de voo visual no meu pé de corredor do Axé, posso passar no farol da barra. Sim, se portar ao Mike Charlie. Metris 26, deixa 2 no pés, autorizado final do procedimento, ele é o X-ray, da pista 2, reposto no curso do localizador. Botar no curso do localizador, já estamos a 2 mil pés, né, 3-2-1. Mike Charlie, confirma, tem 1 no meu pé? 1 é 1.500 pés, não? Corredor? Negativo, corredor é 1 no meu pé. 1 no meu pé, Mike Charlie. 326, inicialmente 2.500 pés, agora numa descida. 6326, 2.500 pés, confirma. Agora, considero que a sua já em descida para 1 no meu pé, eu autorizado descida 2 no meu pé. 2-0-7, né? 3-2-6. Então, 3-1-5-4, reduza para 2-2-0-9. Reduzindo para 3-1-5-4. até a Taipei Hotel, reporte na hotel. Sente o 964, aguarde para ingresso na faixa principal, devido à aeronave da TAM, citou no push no 09. Nono 964. O Fajarin Duna? Isso, Fajarin Duna, esqueci a Duna. Fajarin for Duna is 095. Mantém 095, o Esquicera Tango. Roger, o Esquicera Tango is good since for 2006, QNH 1014. Since 2006, QNH 1014, Esquicera Tango. 129 autorizado, cruzamento da pista no zero, reporte na Taipei Delta, pista livre. É como é que o senhor confirma os sinais de pouso? Temos pré-autorizado 360, copia e aguarda uma nova autorização. Autorizado Brasília, via Pesulu 17, nível 360. Saída árvore após posição elefa, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5040, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Xenér 321, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Opa, 2 na alta. 129, autorizado ingresso no ataque foi alfa, reporte teste da Juliette. Poderá ser Juliette. Salvador, Oceanair 6326, boa tarde. Oceanair 6326, boa tarde. Está autorizado o pouso, na 10, vento é 100 graus, 13 nós. Autorizado o pouso na 10. TAM 3193, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via taxi Índia. Quando o próximo chame torre em 1, 18.95, ajuste no zero no quadro. Autorizado o táxi montando no zero, 18.95, portanto, 1.94. Bom, 1.64 visual com a da TAM, taxiando no pátio principal. Tem mais que 1.94. Quanto à passagem do tráfego, autorizado ingresso, pátio principal via Juliette, posição 1 no zero indicada. Interpositar para a posição 0, 1.94. Descida para 3.006, ajustado 1.014. 3.014, que é 3.154. Para quando você onde está o tráfego, eu estou seguindo? Agora, a posição de 12 horas a 4 milhas, transportando em seu. Autoridade para pouso. Eu estou ciente, só queria confirmar se era o tráfego na minha frente. Obrigado. Tango Clear Delay Sexway 1A10, Report Establishment Localize. Clear Sexway 1A10, we report to the last localize. We see if you're at a camera. Paulo Salvador, boa tarde, Oceanair 6315, ponte número 8 para pushback e acionamento. Oceanair 6315, aguarde para pushback e acionamento. A sua escolha. Boa tarde, TAM 3193, ponto espera, próximo. Boa tarde, TAM 3193, mantenha, ponto espera. Mantenha, ponto espera. Roma 29, bom voo. Voo 9966, sem identificação, deixa nível de voo 050 via chegada na área. 050 via chegada, se possível aproveitar, não? Aguarde. E 7 da Boa Retaguarda, livre sonar, chame pronto para o táxi. Após o voo, ali, vai chamar para o táxi, 63 aqui. Voo 9966, autorizado, voo na prioridade. Tá, obrigado. Este chat é o complete approach no contact tower, fica no seu 118, decimal 995. Hello, this is our 118, decimal 995, we'll wish that on the thank you, right? Pessoal. Direita 2963. Hello, this is our good afternoon, contact tower, wish that on the... Wish Serra Tango, standby landing clearance, altimeter 71014. Anybody for clearance to altimeter 71014, with staff down. Colégio autorizado, dá 1-0, venta 90 graus, 1-4-9. Iniciado, tá 3-1-9-3. Salvador, 6-3-2-6. Oceaner, 6-3-2-6, boa tarde. Autorizado táxi, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi de Alfa, reporte antes da Juliette, 6-3-2-6. Isso, de breve, filho. Estimativo, nós estamos reduzindo 3-1-5 graus, está autorizado ele. Decolado aos 37, controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, tá 3, 193, sua escuta. Clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. Clear land, runway 10, wind countdown. Cruzando a alfa agora. Estabilizado com o número 2, está 3154, com o tráfego à frente a 3 milhas e meia. Gente, chame torre 198, decimal 95. Boa tarde, 3154. Mantenha a presente posição devido à aeronave da Avianca, da companhia, efetuando o push no 08. A manter a posição, 6326. Keep up. Clear to land, runway 10. Wind 100 degrees and 3 knots. Clear to land, runway 10. Correio Salvador, está 3154, passando em Via Serra, com o número 2, aeronave 13 quilos à minha frente, embaixo travado. Ok, está 3154, aguarde a pista livre, o tráfego que o precede transportando enfermo é um Mitsubishi, aguarde a pista livre. Sim, 3154. Chanel 6315, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-18 decimal 95. Ajuste no zero, 1-3 agora. Táxi Índia, ponto de espera da 1-0, bora 1013, 6-3-9. Chanel 326, visual com o envoio da companhia, conectando no pátio principal. Afirmativo, tá visual. Chanel 326, após a passagem do tráfego, autorizado ingresso no pátio principal, posição 1-3, escada. E após a passagem do vídeo da companhia, ingresso no pátio, posição 1-3, né? 326. Tango, on the ground at 40, vacate the runway on the delta and monitor and contact the ground 121 decimal 1. Vacate contact 3 delta and call ground 121 decimal 1 to stand down. Papa Tango, Whiskey, Serra Tango, good afternoon, confirm your parking area. Confirm, Whiskey, Serra Tango? Your parking area. 225, Whiskey, Serra Tango. Confirm, Whiskey, Serra Tango. Okay. Actually, I'll report this part of 3 Juliet, Whiskey, Serra Tango. Tango Whiskey Sierra Tango, continue your taxi via taxiway Juliet, April 1, follow the marshal instructions, follow the follow me car, vehicle, and continue your taxi via taxiway Lima, report on taxiway Lima. Taxiway Juliet, April 1, and follow by 5-6-6-6. Follow. Uma boa tarde, eu sou... 3154, boa tarde, autorizado táxi, eu tenho que ser Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Mais assustado, 1-0 no Bris, autorizado de sinal protegimento ILS, que foi da pista 10, reporte no custo localizado. Ativo 2003, reporte na área de sinal táxi. Estamos 5-4, prossegue o táxi lento até o taxi antes da Juliette, devido ao gate ainda ocupado. 3-5-4.